Olá, pessoal. Existiu certa vez uma aldeia que contava que entre seus habitantes havia um velho sábio. Os aldeões contavam que aquela sabedoria era provida e respostas que ele dava para as perguntas e preocupações da grande maioria. Um dia, um fazendeiro da aldeia foi até o homem sábio, num tom de preocupação, e perguntou: "Sábio, ajude-me. Uma coisa horrível me aconteceu. O meu boi morreu e eu não tenho outro animal para me ajudar ao campo. Não seria a pior coisa que poderia me acontecer?" E aquele homem sábio respondeu: "Talvez sim, talvez não." O homem correu de volta para a aldeia e contou aos seus vizinhos que o homem sábio havia enlouquecido, ficado maluco. Estava claro que aquela era sim a sua pior coisa, a pior coisa que poderia ter acontecido. No dia seguinte, um cavalo jovem e forte foi visto pelas proximidades e aquele homem olhou o cavalo e disse: "Vou aproveitar o cavalo e vou colocar no lugar do boi." Nunca arar um campo tinha sido tão fácil. Ele voltou ao homem sábio e pediu desculpas. "Sábio, você estava certo. Perder meu boi não foi a pior coisa que podia ter me acontecido. Eu nunca poderia ter capturado meu novo cavalo se isso não tivesse acontecido. Você há de concordar que esta é a melhor coisa que poderia ter me acontecido." Então, o homem sábio voltou a dizer: "Talvez sim, talvez não." De novo, pensou o fazendeiro. Agora não havia dúvidas, o homem sábio estava ficando pirado. Mais uma vez, no entanto, o fazendeiro não sabia o que o aguardava. Alguns dias mais tarde, o filho do fazendeiro estava andando a cavalo e caiu. Quebrou a perna e não poderia mais ajudá-lo naquela colheita. Então o fazendeiro pensou: "Agora sim, morreremos de fome." Foi de novo ao homem sábio e desta vez ele disse: "Como é que você sabia que capturar o cavalo não foi uma boa coisa? Meu filho se machucou e agora não poderá me ajudar mais na minha colheita. Estou certo de que foi a pior coisa que poderia ter me acontecido. Desta vez, você será obrigado a concordar comigo, não é?" Mas da mesma maneira das outras vezes, o homem sábio repetiu: "Talvez sim, talvez não." No dia seguinte, chegaram tropas ao vilarejo para levar todos os homens jovens e saudáveis para a guerra que tinha acabado de começar. E o filho do fazendeiro foi o único jovem da aldeia que não teve que ir. A moral dessa história nos traz uma grande lição hoje. A verdade é que nós não sabemos o que irá nos acontecer, apenas acreditamos saber. Muitas vezes, criamos grandes casos a partir de coisas insignificantes. Na maior parte das vezes, estamos errados. A minha dica de hoje é: se você e eu, nós, não perdermos a tranquilidade, podemos estar certos de que, eventualmente, tudo terminará bem. Lembre-se, talvez sim, talvez não. Fique em paz, um grande abraço e até a próxima.